Unifai de São João da Boa Vista. Unifai é 10. Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Limitada. ZYK 529. 970 kHz. AM. Piratininga. A Rádio da Família. Música.